Boa noite, senhoras e senhores. Games só da live. Um mês de games sem games só da live. Minha chapeleta explodindo. Você não tem noção. A cabeça do meu pau, que é a chapeleta, pra quem não conhece, tá assim, na batida do coração, na batida ragatanga, batida da minha chapeleta. Estamos aqui hoje com o Tuba. Hey. Com o Marcelos. Boa noite, amigos. Que honra. E Afro. Oi. Boa noite. E você pode, sei lá, você faz o que você quiser da sua vida, na verdade. Quem é o quê? Hashtag, e-mail, site... Várias coisas, mas cada um na sua, entendeu? Aí, tipo... Inclusive no Twitter os caras já estão reclamando que logo hoje tem Rock in Rio e a gente resolveu fazer podcast. Só enfia no Rock in Rio no olho do teu cu, caralho. Mas escuta rock na casa do teu pai, seu filho de uma puta. Fala, o que que é? Não começa quase 11 da noite esse bagulho, vai terminar antes, relaxa. Fora que, tipo, a ideia que Rock in Rio é você tá lá. Eu não queria a ideia de estragar Rock in Rio, festa assim, mas... não é, cara. É muito melhor você assistir em casa. Na verdade, é muito melhor. Você vai lá, cara, é um estresse do caralho, tá ligado? Você não vai curtir o show, cara. Você não pode beber cerveja assistindo o show. Pode. Por que você pode beber cerveja assistindo o show? Você já foi num desses festival grande, cara? Já. Você bebe 3 cervejas. 3. Na quarta, você tá com o cupim explodindo de mijo. Aí você vai lá mijar, você perdeu o show, cara. Você perdeu o show, você mija ali na bunda da galera. Ou sei lá, tá ligado? Não tem. Não, mas quanto você paga? É justamente por isso que a galera usa cocaína, né, cara? E quanto você paga, então, pra você segurar mijos? Aqui na minha casa eu seguro mijo grátis. Eu tô segurando faz um tempão já. Pior que eu assisti no final de semana. E eu tava tendo esse insight mesmo. Tipo, caralho, será que eu tô velho? Porque é da hora assistir em casa, né? Eu não sinto falta. Mas tem um detalhe que pela TV fica muito evidente, mas lá na galera não ia ficar tão claro. Que porra é aquela área VIP do pessoal atrás do palco? É tipo, corta totalmente a imersão do gameplay. Você reparou nisso daí? Não, mas esse negócio aí é só pros playba, né? Que, tipo, se os caras não querem assistir o show, eles querem falar que eles estão na área VIP, é diferente. Mas antes a área, tipo, o último festival que eu fui foi o SWO, 2010, acho. Tem uma área VIP que era ao meio do palco e à frente do palco. Esse é em cima. Peraí, tá cortando as falas mais do que editor de vlog. Tá cortando ainda as falas? Cortando de quem? Não, acho que não. Só foi só pra ele, disparar a internet dele. É o Psycho, gasta demais dinheiro na internet aí, compra um computador novo e tal. Enfim. Ô, Rick, você não viu o show? Nenhum show? Eu vi o do Korn, fiquei meio triste, porque eu era mó fã dos caras. E aí. O Jonathan Davis parou de usar droga, acabou, né, velho? Tipo, tá. Nossa, tão. Tá um gordo, tá ligado? Alguém diz o que tá tendo agora, nesse momento lá? Eu não vejo pela TV, eu acho que. Cara, pior é que a voz do Tuba que tá meio cortando. Minha? Cortou um pouquinho agora. Hoje é um dia que, se der tempo, eu vou assistir, porque é um combo da minha adolescência, assim. Vai ter Queens of the Stone Age, em seguida System of a Down. É meus 16 anos, top. É que hora que vai ser essa porra aí? Não faço ideia. tu não falou que era às 11? Eu não sei, eu tô chutando. Aliás, Afro, que saudade de ouvir sua voz encorpada aí, e massa. Enfim, o que mais que eu ia falar? Não sei o que eu ia falar. Então, o negócio é o seguinte, recapitulando, é uma bosta esses shows de rock. Não assista rock. Pensa no capeta, não é bom. Vá pro Pagliato. Aqui em Sorocaba tem Pagliato, que é um pancadão sertanejo. Toca vários caras emergentes sertanejo lá, ninguém conhece os caras, eles só fazem cover. Mas tem muita mulher, tá ligado? Tem muita mulher e, tipo, e muito cara. Se for mulher, tem muito cara também, porque se tem muita mulher, tem muito homem. E lá é, tipo, é muito, muito sucesso sexual, assim, né? Que é o que importa, na verdade. Que vai tomar no seu cu. Você vai lá pra segurar mijo e não pegar ninguém. É foda, caralho. Dependendo do lugar, a ideia dos caras é balançar a cabeleira e se bater com o resto dos caras. Mas esses shows são tão lotados que não dá pra abrir roda também. Eu vi os caras abrindo roda, eles não estavam nem se batendo, eles ficavam dançando cirandinha lá no Rock in Rio, cara. Eles ficam andando em volta, assim. Os caras não sabem mais como fazer. Perdeu a graça de você dar um soco na cara de alguém no show de rock, tá ligado? Não existe falar que mais foi sem isso. Querer. Não, falar que você vai sem querer nada. Você dá um soco na cara, você leva não, um e dá tudo na risada. Enfim, que a gente tem certas regras de etiqueta, né? Regra de etiqueta. Não, ó, cara, normalmente pega meio mal. Se alguém cai, todo mundo para, em vez de matar o fulano pisoteado, tem certos códigos. Mas não teve um show esse dia do System of a Down, que o System of a Down teve que parar o show, porque senão iam matar o maluco? Pode pesquisar na internet, teve isso aí esses dias pra trás. Se não parasse o show, o cara ia morrer. Já pensou que da hora, tipo, a banda tão humanista assim, que ela para de tocar a cada 5 segundos, porque eles sabem que alguém tá morrendo em alguma parte do mundo. Aí ele fala, não, parou, assim não dá, morreu um maluco lá na Índia, vai se fuder. Aí o show fica parando o tempo todo, só uma reflexão. Tá, vamos fazer a vinheta aqui. Como que faz mesmo a vinheta? Eu nem lembro mais. Aumenta aqui. Pode caralho. Fazer ao vivo ela. Ó, começa a vinheta, essa vinheta é profética, cara. Ela começa com a minha chapeleta explodindo, escutem. Games Foda Live. O podcast da galera. E a famosa shotgun dando um tiro nos bagos do peão pra finalizar a destruição. Enfim. Tema direto, a gente vai jogar uma coisa que a gente não existe mais podcast, né? Então acho que a pergunta vai ser pertinente. Não existe podcast. Acabou não. O Games Foda Live. Faz tempo. Mas o que vocês andam jogando aí? Games Foda Death. Devia mudar o nome, cara. Ia ser bom. Games Foda Death. O que nós andamos jogando? Eu não ando jogando nada. O que vocês andam jogando? Fala aí. Tô jogando Metal Gear tem um mês, né? Todo mundo. Eu terminei. Eu parei já, foi. Todo mundo hora. Acabou já? Não, eu não terminei. Vamos spoiler. Todo mundo no chat, por favor, spoiler não, final. Não, calma, vai cair pra 10 o número de. Ó, não vou dar spoiler. A única coisa que eu posso falar é que finalmente eu sei como foi 2001. Isso não é exatamente um spoiler da história, é um spoiler da reação do público, assim. Tem. O que você tá falando? Você tá falando do 11 de setembro? Não, 2001 foi quando saiu do Metal Gear 2, o Solid 2. Tá. Você tá falando do 11 de setembro. 11 de setembro não foi 2001, né? Foi quando? Foi 2001. Peraí, 11 de setembro foi 2001? Foi. Caralho, eu tava no colegial ainda no 2001, cara. Boa. Você era um bom aluno? Não, era um péssimo aluno. Era um aluno muito ruim. Vai, fala aí. E daí? Qual que foi a. O que que você falou? Não sei. Não, é que, games, tipo... não é games mais. É outra coisa foda. É tipo. Rock in Rio foda hoje. Vocês vão falar das bandas favoritas de cada um. Marcelo, qual a sua banda favorita? Todos os tempos. De todos os tempos? Ainda bem que o Neo não tá aqui. Porque fica entre Rage Against the Machine e Radiohead. Rage Against. E você, Tuba? Ixi. Eu ia falar Go-Go, mas é muito hipster. É muito otaku também. É muito. Não fale isso. Vamos cortar essa parte. Depois, na hora que eu passar para você o áudio, você edita e tira... Deixa eu perguntar de novo. Tuba, qual a sua banda favorita de todos os tempos, Tuba? Acho que é Aerosmith. Não, peraí. Corta, mais um edit. Agora vai ser o edit. E aí, só do live. Pelo amor de Deus, cara. Só CPM 20. Vai, Nelzão. É, Nelzão. Nelzão tem espírito. Afro. Fala aí, Afro. Deixa o Nelzão responder. Pô, minha banda favorita aí, cara, é F-Doubt. Hoje como pode vocês gostando de Rage Against, cara? Fala aí, ó. É, como não pode resposta otaku, provavelmente é Queen. Peraí, não, você tem uma... A sua banda favorita também é de animes, cara? Não é de animes, quer dizer, pode... É, depende do que... Fala qual que é, qual que é? É, Ali Project. Qual que é... Que porra que é essa, cara? Então, mas... Parece o nome do bagulho que provei em Hold GBA, tá ligado? Ali Project. Se fuder, cara. Toma no seu cu. Talvez tá. Provenha, vai saber. Ah, ó, só um detalhe aqui. Eu tava pensando nisso quando eu tava voltando. Só joguei Konami em setembro porque eu tô jogando muito PES 16. E, cara, FIFA não dá mais. Eu não sei como a galera ainda cai nessa. Porque PES é muito melhor que FIFA agora? Não, então. Por ciclos, né? Teve uma época. Tipo... Não, falando agora, para de ser biased, fala na lata, assim, ó, foda-se. Sim, aí. Não tem comparação, eu não sou muito pro de FIFA, né, eu nunca joguei muito, joguei muito, parei muito tempo de jogar PES, voltei no 15, o 16 melhorou bastante, eu joguei bastante a demo do FIFA, né, pra decidir qual que eu ia jogar, e cara, no FIFA os caras parecem boneco de Olinda, assim, e... Com a bola de praia, você não tem noção de impacto nenhum. Não tem timing, porra. E no PES agora tá segurando a bola, pá. É, não, o PES depois do. Da. Engine? É, a Engine do. Engraçada lá, sempre a Fox. Isso. Depois disso, o PES tá muito absurdo. Pois é, tipo. Mas você fica falando de pés, mas o que você acha das mãos? Tá puta. Nossa. Até uns 2 anos atrás, o FIFA todo mundo falava que tava muito melhor. Então, foi antes da Fox Engine e o FIFA parou no tempo, não dá. Tipo, pequenas melhorias aqui e ali, tipo, ó, agora tem. Dá pra driblar de jeito tal, dá pra controlar de maneira tal, mas eles não estão realmente correndo atrás. Mas o FIFA alterna, né? Tipo, a cada 2 anos troca o engine, não. É, então, a EA ela tem um negócio. A EA, um ano ela troca o gráfico, outro ano ela troca a engine. Isso acontece com praticamente todos os jogos dela. Tipo, Madden, o ano que fica bom o gráfico é igualzinho ano passado. Aí você não precisa nem comprar. Tanto que a galera, tipo, que joga pra caralho Madden, às vezes nem compra. Ou porque às vezes tem alguns Madden, não sei disso se é no FIFA também é. Mas eles vão atualizando os times, assim, com os jogadores. A gente entrevistou o cara e ele falou que era bem isso. Não, tô falando assim, hoje em dia eles atualizam, por exemplo, o PES, hoje é o 16. Eles estão atualizando o PES 15, o FIFA 15. A EA tá atualizando o PES. A EA tá atualizando o FIFA 15 com os jogadores que tá hoje nos times, vamos supor. É, né, já não tem mais o Bebeto. Você entendeu, cara? Tipo, eles ficam um ano além... Atualizando a porra dos times, de graça, assim, entendeu? Então, tipo, no ano que muda só os gráficos, a galera não compra, tá ligado? Só a galera rica mesmo que compra. Ou a galera assim, muito competitiva. Tipo, imagina você pega o FIFA lá, tá lá Vampeta ainda. Assim. Aí no dia seguinte você é um patch, mudou. O que aconteceu aqui, cara? Eu imagino que tenha bons motivos pra gostar de FIFA. Tem que desmerecer quem é fã, cena competitiva é enorme, assim. Mas meu ponto é que não é nem a mesma coisa. Não é questão de qual é melhor, não é o mesmo jogo. O modo como o jogo não funciona. Não é mais futebol, qual o esporte que é agora? É rugby, seu cuzão. Tá, mas o PES tem um esquema que só o PES tem, que é. Você joga antecipando o que vai acontecer na frente. Tipo, você aperta o botão e a resposta não é na hora. Você tem que prever. Quando a resposta do seu comando chegar, onde vai estar o zagueiro, onde o que vai estar acontecendo. Esse jogo, cara. Dark Souls é assim também, todo mundo ama. Se aperta o botão, você fala assim, ó, mano, vou esperar o passe chegar ali. Aí o jogador fala assim, agora é o momento certo. Aí ele passa e tal. Nossa, que jogo lixo. Enfim. Tem um podcast todo sobre futebol lá, quem quiser ouvir, que ficou... Meia hora falando de Supercampeões e Mega Man Soccer. Mega Man Soccer é um dos meus favoritos por causa disso, porque né? É o do Futeboys? É. Ai, véi, então, hoje não tem... Tem tema hoje. Hoje não tem tema, não. Hoje esse tá muito melhor que o tema. Se a hora que a gente for pro tema, vai ser um lixo. Pode ser. Na hora que a gente não tiver assunto, a gente passa 10 minutos do tema e acaba, assim. Bom, agora que tu falou, não tem mais assunto. Agora tem, ficou feio. Narcos. Então, Narcos é foda, né, cara? Faz tanto tempo que a gente nem pegou a polêmica do Narcos na época que teve. É verdade. Teve polêmica? Eu nem vi ainda o Narcos. Porque assim, o Narcos ele não tá bem cotado na mídia. Ele tá tipo 70% e poucos no Metacritic. Só que os reviews gringos do Narcos falam assim, porra, o forte do Narcos aí é uma história muito bosta, assim, muito, muito clichê, assim, o jeito que eles escrevem a história. Só que o forte do Narcos é a interpretação dos caras. E tem aí o cara brasileiro aí, o cara manja muito aí de interpretação, o cara manda bem. Isso os gringos falando. Aí aqui no Brasil os caras reclamando do sotaque dele, tá ligado? E eu não percebi, eu tenho certeza que quem nasceu em país hispânico também tá cagando. É, mano, eu quero que se foda, os caras são muito idiotas, vai tomando coisa. É só brasileiro. Porque, não. É porque a gente tá muito acostumado com ele como Capitão Nascimento. Aí as pessoas não conseguem assistir pensando que é o Pablo Escobar, que é um ator interpretando o Pablo Escobar. As pessoas pensam, puta, tá o Capitão Nascimento fingindo que é colombiano. Aí isso cria uma tensão meio estranha, assim. O pessoal não consegue entrar realmente na série porque vê o... É meio idiota porque a gente vê gente fazendo sotaque de outros países que a gente nem tem noção de como é que é o sotaque, né? Não, você lembra o Max Payne 3? O Max Payne 3 ficou engraçado pra caralho, porque o bagulho era muito horrível, tá ligado? Pra você que é brasileiro, era muito horrível. E a galera de lá de fora gostou pra caralho de escutar os caras e tal. Eu não achei ruim, mas era estranho pra você ver um cara xingando assim. Não, mas eles xingavam os palavrão muito forte num tom muito normal, assim. Tá ligado? Eles falavam uns bagulho muito trash, assim, tipo, falavam grelo da tua mãe, uns bagulho assim, lazarento mesmo, cara. O bagulho era trash. Se você jogar o multiplayer dele, tem muita coisa trash, assim. Só que, obviamente, pra galera lá de fora parecia normal. Pra gente, tipo, pô, o cara tá mandando tacar fogo no grelo da mãe do outro ali, como se fosse bom dia, tá ligado? Mas é legal. Eu já ouvi falar muito também que o pessoal que joga. Como que é o nome? Call of Duty, lá no exterior, tipo, os russos, Rússia, eles falam, né? Que é uma bosta, tá ligado? Eles falam que é muito ruim. Eles falam que é muito horrível o sotaque dos caras, mas enfim. Eu fiquei pensando se, por exemplo, no Metal Gear, os caras falando em africanos ou falando lá, esqueci a língua que eles falam lá, na Afeganistão, mas... É, tipo, certinho. É que é um outro nome, mas é certinho e tudo mais. Tipo, com as pessoas que moram nesses países mesmo. Eu duvido muito. Cara, sabe que eu acho que não? Eu acho que nesse caso, tipo, não sei, parece algo que o Kojima faria questão de... Será? É, não sei. Que árabe é difícil achar alguém que fala árabe, sei lá, né? Aliás, não é difícil, a língua vai falar do mundo, né, depois, mas... Você ficou sabendo do lance de se você rende um cara e dá uma instrução pra ele e você não tem um intérprete ainda, ele não entende nada do que tá acontecendo? Sim. Mas esse é o começo do jogo. A língua mais falada do mundo é mandarim, sim. A segunda é árabe. Mas acho que falar de mais países é árabe. Mas é mandarim também porque, né? Sim, porque 2 bilhões de pessoas. Só como. Uma cidade lá do coisa já dá os Estados Unidos inteiro. O que você tá bebendo, Rins? Tô bebendo uma Brahma Corinthians. Brahma Corinthians? Tem Brahma de time agora? Pô, faz... Tem? Faz quanto tempo, cara? Você veio aqui em casa uma vez e bebeu Brahma Corinthians, não veio? Não sei, eu abro lá e bebo. Não lembro. Caralho. Enfim, que mais? A gente ficou 3 meses sem podcast. Tem muita notícia aí que a gente não comentou. Então, tem muita notícia desses 3 meses, mas agora não tá acontecendo nada nos games. Não, nesses 3 meses mesmo. Fala alguma coisa aí que aconteceu que foi louco. Só que a TGS não teve. Bom, depende. Não teve tanta coisa assim. TGS teve. O Persona foi adiado. Teve vídeo do Phoenix Wright novo. Persona sendo adiado foi o maior milagre que aconteceu na minha vida, assim, esse ano. Só tenho a agradecer muito a Deus. Ah, Da Fox foi adiado também, como o Hinks previa. Eu não sabia dessa teoria do Hinks. Ah, quando anunciaram que ia passar pro ano que vem o bagulho, eu já falei na hora. Quando anunciaram o Zelda. Mas eu achava que ia sair esse ano até por causa do Zelda. Eu também achei que ia. Foi exatamente porque como adiaram o Zelda, sei lá, botaram mais gente no Star Fox. O que a Nintendo tem agora? Nada? Esse ano tem o Xenoblade. Não tem o Mario Party ou já foi? Não, já foi ano passado. Não, foi no começo desse ano. O Yoshi é pra ser nos Estados Unidos mês que vem. Olha os caras dando spoiler de Metal Gear aí. É, eu não tô. Eu já vi uns cuzão mandando ali, eu já saí do chat. Cara, o isso Del aí. O Del é um puta de um cuzão que tá spoilando no Twitter todos os dias. Ele, cara, saiu 2 meses no Twitter pra voltar soltando spoiler todo dia. Já tá mandando no chat de novo. Mas o adiamento do Persona, eu não jogo, nunca joguei nenhum Persona, mas pra quem vai jogar no lançamento, considerando esse combo de Phantom Pain e Fallout 4 também, sem condições. Ah, adiaram o Hitman, adiaram um monte de coisa aqui. Não tem o que lançar mais desse ano, acabou. Eu não fechei. Não, exatamente, por causa do Fallout. Eu não fechei nem o Pillars of Eternity ainda. Witcher 3 tipo, fechou? Eu fechei. Mas é 1 milhão de horas, aí eu ainda quero jogar a trilogia do Shadowrun, quero jogar. Aí, tipo, tem uns que é curtinho, tipo, 1 e o 3 é mais ou menos. Agora, o segundo é bem intenso também. Cara, tá uma merda esse ano, velho. Esse ano... E o Xbox, tem algum exclusivo pro final do ano? Tem, Reino. Ah, o risado aí. Ainda tá pra sair aquele Zelda multiplayer também. Sim, tem esse aí também. E o dólar? Não, mas aí já é 3DS. Ah tá, mas daí que é 3DS. E o Yo-Kai Watch lá? Yo-Kai também. Vai no meu aniversário. Quando é seu aniversário? 6 de novembro. Vai fazer quantos anos, Rafa? 4. 24 anos. 24. Não, 24. 4 anos, é uma época boa. Realmente, é. Isso aí mesmo. Então, na verdade, agora já deu já, né? Vamos falar. Hoje o nosso podcast era pra ser sobre Mario. E Mario? Sim. Não, mas tem mais notícia pra falar antes? Deixa eu pensar. Tem mais. Teve o anime de Phoenix Wright. Esse vai ser top, hein? Vai ser top. Nossa senhora, cara do céu. Teve o um fato bizarro, né, pelo menos eu achei bizarro, de não ter Last Guardian na Tokyo Game Show. Verdade. Mas não tinha lá pra jogar e tal, não apareceu na conferência. Eu acho tinha que teve alguma lá. Coisa, Mas na E3 tinha pra jogar? Não sei. Acho que não. Não? Jogar não. Saiu uns bonecos de Street Fighter aí também, verdade, a gente não comentou, não deu nem tempo de comentar sobre eles também, de quanto tempo. É, tempo saiu o árabe de scooter, esse cara é bom. Ah, entendi. O Rashid. Saiu a Karin também. O Street Fighter 5 tá do caralho, velho. Tá do caralho, inclusive eu tenho que comprar ele antes que aumente o preço dele. Graças a Deus me iluminou. Eu até fiquei triste porque eu não joguei. Joguei uma luta no beta, o dia que o Celos falou assim, tá funcionando o beta. Aí eu saí do que eu tava fazendo, fui lá, joguei uma luta e falei, tá funcionando, depois eu jogo. Aí... não foi assim que aconteceu. Depois da hora que eu voltei não tava mais. Mas eu joguei uma luta, cara. Eu fiquei meio revoltado, porque, pô, eu comprei o jogo e não joguei o beta. Mas graças a Deus, né? Deus me iluminou. Obrigado, Senhor, por ter feito eu comprar o. Bugou pra todo mundo. Bagulho aí, fantástico. Mas acho que ainda vai ter mais sessões de beta até o lançamento. Ah, acho que vai, sim. Até porque. Sim, já anunciaram, mano. Sim, vai ter uma outra. Vai ter uma outra que vai ser junto com o PC. Vai ter crossplay. Vai ter cosplay? Tipo, a galera. Crossplay. Vai... Crossplay, filho da puta. Qual que é o cosplay que você mais gosta de ver assim, Luigi? Hã? Você gosta de procurar cosplay na internet, Luigi? Não. Você não gosta de ver pessoas de cosplay? Sei lá, não é uma coisa que eu gosto, eu não gosto. Você não fica procurando cosplay de Homestuck na internet? Não. Quando você comprou a camiseta, você não achou bonito, você não se achou um carinha do Homestuck? Ah, sim, igual. Pior que você parece, né? Você é meio cabeçudo e tal. Ô, Afro, boa. Você tava assistindo o Masterchef? Oi? Você tava assistindo o Masterchef? Não, eu assisti um outro, mas afinal eu não vi. Ficou sabendo que a Jiang gosta de Gintama? Gintama, o quê? Gintama. Ah, não, não sabia. É muito bom. Que porra que é essa de Gintama? Gintama é muito bom, cara. É um anime muito top. Mas sobre o que não. que é? Conta pra nós sobre o que que é. Ah, não sei como é que é. Ele é o maior fã do bagulho, ele não sabe do que é. Você não sabe não do como que é. Porque, como, tipo, não tem explicar como explicar. Parte. Não é, tipo, é sobre qualquer coisa, de comédia. Não, é, assim, sobre comédia. É sobre bater punheta. Um chore de bater punheta. Vamos ver quem vai bater a maior punheta não, de todos os tempos. É tipo assim, tem o Japão Feudal e tem Aliens. É no Japão Feudal. É meio isso, moderno, versão... assim. É, exatamente. Por aí. Aí é cheio de piadinha, é comédia, basicamente. É, o cara escreveu ali. Vocês estão faz anos aí batendo punheta pra rentar e você não sabe que é Gintama o bagulho. É Gintama? Gintama. Gintama, não é? Gintama. Não. Não, se não. Gintama. É Gintama. É Gintama. G-I é Gi. G-I é Gi, sim. G-I é Gi ou é Gi? Gi, é Gi em japonês. Não, é Gi ou Gi? Ah, vai se foder. Eu tô falando sério, pra mim é Gintama. Não, pronuncia Gintama. Mas tu tá falando uma palavra em japonês com a pronúncia em português, Rinks, pelo amor de Deus. Então como que é? Leia pra nós. Gintama. Tama? Mas não tem A do bagulho? É A, é Gintama. Ah, tá bom. Rinks, depois você falar, certeza que você fala Sakura. Certeza que você fala Sakura. Você fala Sakura também? Eu falo. É Sakura. Os dois tá certo, gente. Que os dois tá certo, teu cu que tá certo. Vai lá pro Japão falar Sakura lá, velho. Não, o japonês não tem entonação. Então, é A, A, I, U, E, O. Não, tanto faz, a gente põe entonação. A, I, U, E, O. Que porra de debate. Ai, meu Deus do céu, cara. Tá, vai, vamos continuar. Quem é Felipe Smith? Não sei quem é Felipe Smith. Ah, não, o cara do... Daquele vídeo lá, que ele tá muito chapado, eu esqueci o nome. O recusado falou que a gente tá parecendo é Felipe Smith. Eu não sei quem é o Felipe Smith. Quem que é o Felipe Smith? É o Romero, do vídeo Romero Brito. Ah, você já viu esse vídeo aí, com certeza. Romero Brito? A gente vai ter tema hoje, vai ficar só nas notícias, meu. Pelo visto, né, cara? Hoje a gente falou assim, ó, hoje é uma hora de podcast. Agora, a partir de hoje, é uma hora de podcast. É, a gente já tá meia hora e a gente não falou nada. Hora. Não, mas, ó, dependendo do ponto de vista, foi meia hora só de introdução. É o que o Rinks falava antigamente, a gente fica nessa papagaiada de puta, será que vai ter mó desânimo? Chega na hora, os caras não conseguem calar a boca, aí quando vê, é 2 da manhã, assim. Eu não acredito que é Gintama, cara, que tama, velho. Rinks, eu não sei se tá falando sério ou não, de verdade. Eu tô falando sério, cara. Bota no Google Tradutor lá e escuta o bagulho. Nossa, alguém sentiu falta do GameSpot? Muita gente sente. Não, pessoal, é isso. Vocês sentiram falta agora. Aguenta, o Rinks falando de pronúncia de nome de anime. O alfabeto do G é Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Até aí eu concordo com você. Aí é Gi, Ta, Ma. É. Isso. Gi, Ta, Ma. Tá, pode ser, mas não é Gintama. Não, mas não é Gintama também. Tama, sei lá, toma no cu, caralho. Falando em alfabeto do Gui, vocês sabem por que Lalilulelô chama Lalilulelô? Porque no Japão eles não conseguem pronunciar certo. Sim. Do mesmo jeito que os Patriots estão infiltrados na sociedade, eles estão infiltrados dentro da própria linguagem de maneira impronunciável. Games Foda Live também é cultura. Que bonito. Eu venho aqui, papi bores, eu venho aqui pra passar raiva. Bota mais pilha, Rick, escuta pouco. Fala sueco também. Pô, sueco da hora, velho. Quer que eu fale pra você? Tá, vamos lá. Achei o vídeo definitivo sobre Gintama, beleza aí, agora sim. Ai, mandou que porra é essa? Já acabou o Gintama? O cara não sabe nem. Não acaba não. O cara tá no infinito da internet, tá desde 1990 na internet, Edu Machado. Não, tipo... uma notícia, já que vocês estão de palhaçada e otakice, One Piece chegou no capítulo 800. E é 70% foi... mesmo confirmado ou não? 70% o quê? Da história do bagulho? Não, o editor falou que não tem como terminar antes do 1200. Mas daí a ser 70% ou não, o editor. Ah, nossa senhora! É, é longe, porque então. Senão, se for 70% é 1240. Mas o. 1200 vai o quê? Mais 5 anos ainda? O capítulo 800 em si, ele dá uma encaminhada boa, porque vai ser a reta final. Só que a reta final de One Piece são 500 capítulos. A reta final do One Piece é maior que o meu pinto na mesa, assim. Poxa. Ó, perguntaram a pronúncia de One Piece em japonês. One Piece. Tem uns nomes que... Não é One. Que não, eles One colocam... Não é One, mano. One. Dragon Ball tem uns nomes que... Não, aí é os japonês cagando a pronúncia de inglês. Aí vocês estão fazendo errado. Porque o negócio é em inglês, é One Piece. Aí se o japonês não consegue falar One Piece direito, o problema é dele, cara. One Piece? Sim, é igual se põe o nome do filho de Michael. Aí os caras chamam de Michael. É. Deles, né? É. A nível do podcast caiu agora que estão falando de One Piece. O cara não sabe que o é basicamente formado por causa do One Piece. Sabe que tá reclamando? Não tem como. Recon Zordo tá dando tiro no pé. Um duro golpe que eu vi isso do Recon Zordo. Tá, noite. O que mais teve na TGS? TGS teve mais nada, sou japonês só. Teve Star Ocean 5. Teve, não teve o Pedro. Teve King of Fighters, né, gente? Não teve. Teve uma coisa lá chamada. Não. Nossa, é esse NK tá. É legal que, tipo nada, assim, né? Mesmo que não era competitivo, tão competitivo o bagulho assim. O que a galera falava assim, nossa, mas os caras são true ainda, os caras fazem uns sprite sensacional, os caras. É arte aquilo lá que os caras fazem. Aquilo lá, games é arte mesmo. E aí os caras vêm e fazem aquela cagada lá, velho. Ah. É, era foda dizer isso, cara. Mas vamos ver. Eu fiquei demorei pra entender que era o Kyo aquela porra, porque não tem nada. Vamos esperar pra ver o que. Fudeu completamente a identidade do personagem, assim. Pior que quando anunciaram, acho que era o primeiro de refeito totalmente, foi o 12, né? Não. Sim! É. Foi o 12. E o 12 é um lixo. É, eu lembro que. Na época que anunciaram Street 4, foi mais ou menos na mesma época que apareceu o King of Fighters 12 também. E eu não gostava da ideia de 3D, 2D, assim. Aliás, até hoje eu acho a direção de arte do Street 4 meio estranha. Por isso que eu tô gostando tanto do 5. E quando eu vi o King of Fighters, eu também falei, nossa, os caras mataram a pau, né? Pena que o Street Fighter é foda e o King of Fighters é muito ruim. Ah, meu Deus! O 12, você acha foda? Não, o 12 é ruim. Então, tô falando. Mas o jogo nem tinha saído ainda? Não, eu tinha a impressão de que a SNK tava retomando o trono só de ver a direção de arte. Só que agora. Mudou. Aí a única coisa que tinha restado de King of Fighters, com a cena competitiva de Street explodindo do jeito que tava, era isso mesmo, você mostrar uns sprites em GIF e falar, meu, olha pra isso. Ah, o foda é que o 13 é muito bom. O 13 é um jogo de verdade. Aí, tipo, depois de construir todos, tipo, eles fizeram mais boneco, em vez de construir a partir daquilo, eles cagaram de novo. Não. O 12 foi a primeira vez que refizeram o sprite, tipo, sim, desde o 96, né? Desde o 94, na real, eu acho. Não, o 95 eles fizeram de novo. Eu não sabia. É diferente dos 94 e 95, a maioria, pelo menos. É, não, mas é, realmente, até o 11 eram os meus sprites. Mas até o 12 foi praticamente Ground Zeroes. Foi o tipo, 12? Lança o que já tem aí, caralho, para de palhaçada, aí saiu. O 12 é como é o Guilty Gear que saiu ano passado. Tipo, saiu com pouquíssimo boneco, só que o Guilty Gear tem um jogo bom, né? A diferença é essa. Mas saiu com pouco boneco, era só pra, tipo, a gente fez isso aqui e é o que dava. Daí eles arrecadaram dinheiro pra fazer o próximo com mais boneco. O Satura Wanda perguntou se 99 era diferente sprite, mas algumas não. Eram, mas tipo, sei lá, o King é a mesma desde 95. Assim. 99 é meu favorito, inclusive, exceto pelo rolo pra trás dele, que é o pior, não sei o que fizeram. Vocês estão falando de boneco, falando isso, eu tenho um bagulho pra falar, assim, de games. Vocês sabem, todo mundo sabe que eu odeio Musou, né? Eu acho uma bosta, Musou é um lixo da humanidade. Mas tipo, cara, o errado do Musou é a existência do Musou como ela é. Porque o Musou, no aspecto geral, é bacana. Se você fizer como, por exemplo, eu acabei de pegar o Pirate Warriors 3. O bagulho tem todos os personagens do One Piece pra você jogar, controlar. E tem, cada personagem tem golpes diferentes, cara. São 80 e poucos personagens, mano. 80 e poucos! Aí os caras anunciam Zelda com 10 personagens. Aí chegou o Afro. Não, mas no primeiro. Vai lá ver quantos tinha no primeiro, cara. One Piece? Eu tenho o jogo, caralho. Enfim. Tá errado o primeiro. Tá errado o primeiro. O 13 já é mais que Zelda, mas tudo não, bem. Não é, é o mesmo número. Tá errado o primeiro, tá errado o segundo. Você tem que trabalhar até você ter 84 bonecos feitos e aí você lança um jogo de qualidade. Você não pode ficar jogando bait na galera que vai comprar só porque é Zelda. Isso é ridículo. Isso é uma bosta. Mas é assim que o One Piece foi também. Mas eu tô falando, eu tô falando, foi uma bosta o One Piece 1 e o 2. Ah, beleza. O 3 tá fantástico. Tá, não pode ser assim. Porque eu usei porque existia o 1 e o 2. Mas não podia existir o 1 e o 2, tinha que ser do 3 direto. Vai ter o Zelda 2, 3. Vai sair agora. Hinks, o padrão do Musou é esse: tem um bacalhau de personagem. Só que não nas primeiras versões. O do Gundam foi assim. O do Musou normal foi assim também. O do One Piece foi assim. O do Zelda, se tiver outro, vai ser assim também. Por que que o Hinks odeia tanto o Musou, cara? Musou, caralho. Que Musou, pô. Nossa, eu achei que era uma piada, mas ele realmente achou que você tava falando do Musou. Ô, Rinks, é 80 boneco mesmo ou tá exagerando? Olha, é mais de 70. É mais de 60. Mais de 60 mesmo? Mais de 60. Caramba, cada vez mais. Tem, não, é assim, ó. Não, isso eu tenho certeza. Igual o cara do canal Game Over, que eu não abri todos. São vários. Mais, não, os mais importantes. Deve ter no mínimo todos. Os mais queridos. Todos da crew do Ruff tem. Com certeza. E deve ter 8, caralho. Você não me spoila essa porra, caralho. É 8, né? Devem ter ele duas vezes, porque no Musou 2 tinha eles depois, time skip e antes. Não, é roupa. Eles tinham golpes diferentes. Todos 80 são mais queridos. Não, ele abre golpes diferentes, só que é roupa. Tá, deixa eu ver. Me responde uma coisa, tem um Helmepo, sabe? O boneco lá. Acho que deve ter. Então realmente tem todos os bonecos do jogo, tem ele. Ó, o Eduardo Machado perguntou o que é Musou. Musou é o Hyrule Warriors. Tem a série Dynasty Warriors. Cara, tem o. Você luta com os exércitos com um boneco só. Você é um exército de homem só. Tem aquele cara, como que é o nome? Tem o Morgan, velho. Tem o Morgan. Tem ele jogável? Tem ele jogável. Tem o Morgan jogável, velho. Para. Pior que eu tava vendo. Agora chegou no 800. Tem, eu tava tem vendo todos, umas estatísticas de One Piece e 80 não é nada, porque o mangá já acumulou mais de 1000 personagens. Ah, obviamente, tipo, não tem os mais underground, mas, por exemplo, assim, tipo, da trupe do LOL, eu acho que só tem o LOL. Tem acho a que Alvida? Tem os caras lá. Não. Deve ter Alvida, tem a Alvida, né? Tem o... O Cobb. Tem cara pra caralho. Eu sei que isso é uma porra do Musou desse toda semana no... Tem umas 4 séries que são a mesma porra, não tem? Então, só que... Esse do One Piece é o que mais vende. Tipo, vende ridiculamente bem. Só que a Capcom não tem uma dela também, assim? Tem. É o... Mega Man X. Não, é o Sengoku Musou. É meio ridículo, porque, tipo, em japonês, as duas séries são quase iguais o nome. A da Koei é Sangoku Musou e a da Capcom é Sengoku Musou. Nossa. Tá aqui. É. Tem uma terceira ainda, não tem ou não? Não. É só spin-off do resto. Pode ser, tem uma do Gundam. Nossa, Gundam. Então, o negócio é assim. Nossa, o personagem de Asterix ia ser foda, mano. Seu personagem tem os golpes, né? E daí também você pode colocar os carinha de ajudante seu. Tipo, coloca o Zoro pra ser ajudante do Luffy. E aí, tipo, quando você executa o golpe, o Zoro vem e dá a finalização. Aí, dependendo se você finalizou forte ou fraco, tem um golpe do Zoro que é forte, tem um golpe do Zoro fraco de ajudante também. Então, fora os golpes dos caras normal, também tem os golpes de ajudante deles, tá ligado? Cara, é sensacional. Esse segue a história do mangá ou não? Segue certinho, assim, né? Certinho. É que o 2 eles inventaram uma piada. Ah, cara. Sim, segue certinho. No capítulo 3, o Luffy tá lutando com 1000 soldados, eu lembro bem. Todos não, iguais. Mas sabe o que é bacana? Assim, esse aí é zoado mesmo. Porque, tipo, tanto de você tá lutando contra 1000 soldados, contra, por exemplo, a hora que você domina uma área, os caras vêm te ajudar. Aí o Luffy fica com vários caras ajudando ele, vários soldados genéricos ajudando ele. Só que... O legal é que os mapas são baseados no, nas localidades reais. Então, tipo, reais do. Tipo, Ipanema. Tipo, Nova York. Campos do Jordão. Manhattan. Assim, os caras não estão de Manhattan. Não, mas é sério. Tipo, você tá lá na ilha lá do Usopp lá, tá ligado? E é tipo, você imagina a subidinha, tem a subidinha e tal, tem a vila em cima, pô, é da hora pra caralho, velho. Sabe por que existe esse 3 dessa forma? Tipo, o 2 eles inventaram uma história completamente nova, né, pra vender ele. Sim. Mas é que assim, o 1 ele pulou tipo 200 arcos de uma vez só, o 1 começa no bug e tipo, pula toda a história do Kuro e tudo mais, e pula até Skypiea e tudo isso. Então, já acabou Dressrosa já? Não, já. Quer dizer, já, né? Acabou agora. Então, e os caras ainda spoilaram o final, porque a última parte é Dressrosa, eu nem posso fechar o bagulho. A última parte do jogo é Dressrosa. Não, tipo... mas não tinha acabado até lançar o jogo, Mix. Deve acabar, tipo, no meio da saga. Ah, não sei não, velho, porque... Deve ter inventado um final. Só se eles inventaram o final, pois é. Provavelmente, às vezes acontece isso. Mas enfim, eu não fechei, não posso falar ainda. Pô, ó, galera, o Jumbo Paulo falou que dava pra ter um roster bom só com membros e ex-membros do Exalta. Ó, galera, curte um pagode firmeza aqui que acompanha games foda, né? Eu não acho que os leitores dos outros sites são tão pagodeiros assim. Nosso público é um público muito eclético, é um público muito querido. Esse é o site do povo, essa é a verdade. Site do povo. Esse é o site mais underground do Brasil. É meio complicado falar de One Piece, que eu acho que duraria um podcast inteiro só de One Piece. Então, o Jomon, é o Jomon falou, pra mim a treta do Musou é o par essa porra toda. Só que isso que é o detalhe, eu já joguei Musou o 1, já joguei Musou agora o 3, vamos supor. Quando você tá no 3, a galera sabe que o cara que jogou o 1 e o 2 não vai querer ficar upando todo mundo. Aí os caras metem o louco, faz uns bagulho nada a ver. E isso que é da hora, porque tipo, realmente você não quer ficar upando todo mundo. Aí, por exemplo, você ganha dinheiro pra caralho nos bagulhos, sobra dinheiro. Você upa os caras com dinheiro. Ah, isso tem no Zelda também. E é muito fácil, tipo, dá pra ficar todo mundo no mesmo level seu, assim, na história, pelo menos. Tipo, toda a minha tripulação do Luffy, assim, tá tudo no mesmo nível, assim. Eu tô até comprar esse jogo do caralho, gente, vai falar no teu cu. É fantástico, melhor jogo do ano! Celular também. Hã? Oi? Não, todo dia o Hanks aparece na redação. Ô, oh, todo mundo aqui é fã de One Piece, só eu tô jogando o bagulho de celular, que é mó bosta. Aquele é da hora. Aquele lá aparece com o... Como que é o nome daquele jogo lá? Com Puzzle Dragons. É igual o Puzzle Dragons, a interface é a mesma, acho que é dos mesmos caras. Só que tipo assim, você tem os bonecos e tipo, os bonecos você ganha random, assim, sabe? Os mais raros. E aí você qual vai passando... o nome dele na Play Store? Treasure o quê? Treasure Cruise. E, inclusive, se alguém quiser começar a jogar aí até meia-noite de hoje, você tem chance de ganhar os personagens mais foda do jogo. Eu acho que eu vou recomeçar. Que é o Whitebeard, o Silvers e a mina lá, a Boa Hancock. Eu não ganhei nenhum. Nossa, nem vou tentar então, você tá o dia todo nesse bagulho. Não, mas é assim, é que dá pra você pagar dinheiro. Só que tipo assim, todo dia eles dão um cristal pra você. E pra você pegar os personagens pagos, é 5 cristais. Então você fica juntando cristal o mês inteiro. E aí quando tem esse bagulho, essa festa aí, que é tipo 24 horas dos personagens mais raros, aí você usa todos os cristais esse dia, entendeu? É igual o Puzzle Dragons. Não sou adepto. Então, tipo, dá pra você pegar pelo menos umas 4 tentativas por mês, assim, grátis. Cara, o Puzzle Dragons foi o jogo que fez eu pensar, tipo assim, cara, como é que vai dizer? Jogo com microtransação não é ruim, é ruim quando os caras fazem ruim. É, porque o Puzzle Dragons, os caras dão, igual esse do One Piece, os caras também dão. Todo dia eles dão uma moeda pra você. Pois é, tipo, e é um jogo de qualidade, assim, é um jogo bom. É, a animação do One Piece também é fantástica, tipo, os bonequinhos e tal, é tudo bacana pra caralho. Porque quando você tá jogando com os bonecos, é tudo em SD, assim, os bonequinhos, sabe? Eles atacando e pá. É bacana, legal. É só meio bizarro os random lá, tipo, os fantásticos. Os piratas. Como é que tá fazendo? Pirata de espada, pirata ali. Ó, o Shark já tá em outra lei. Os caras estão fazendo um pagode com um soco. Pera aí, já volto aí. Eu ia falar alguma coisa, pra quem se importa, parece que já tá rolando um show do Queens of the Stone Age, mas se vocês continuarem com a gente, vocês vão bem o do System of a Down inteiro fácil. Viafos tá jogando Mario Maker? Sim, eu tô jogando Mario Maker. O que você tá achando? Cara, assim, eu achei que eu ia jogar, tipo, eu ia acabar só jogando as fases, né, que a galera tava criando e tudo mais, porque sempre que tem editor de fase em jogos, eu não me interesso muito. Mas eu não sei, tipo, é muito fácil fazer alguma coisa ali. Tipo, é até meio relaxante, eu tô curtindo bastante mesmo. O que você fez? Fases. Já fez um pinto, já? Não. Você é muito bonzinho, né, cara? É, eu não tenho essa maldade. Como que você vê aquele canão gigantesco lá e... Alguém com certeza já fez. Todo mundo faz. Todo mundo faz. É por reflexo, né? Nem por querer. Você começa a fazer a fase, putz, saiu um pinto aqui. Agora eu vou ter que apagar o pinto. Agora aqui. Eu vou ter que soltar moedas dele. Olha, isso é verdade. Quer dizer... Eu não sei se tá top, mas imagino que esteja. Saiu o editor de fase do Towerfall. Acho que ontem. Essa semana. Eu não fui testar ainda. Tá aqui, eu peguei aqui, mas não... Pois é, o que eu ia falar, tipo, eu não sei. Não, aí que tá. Quem se interessa em editar fase, pra gente... O Towerfall deve ser muito mais robusto, deve conseguir fazer muito mais coisas talvez que o Mario Maker. Só que, tipo, ele é muito técnico, não sei. Pra gente deve ser bem técnico, sabe? Não, é igual a fase de Smash Bros, a galera curte. Ah, então beleza. Se os caras querem fazer, faz lá. Não, eu queria falar que tipo, o Mario Maker ele não é tão técnico assim, então é muito mais fácil tu. É, eu vi muita gente elogiando que ele é tipo o editor de fase mais fácil que existe, assim. Exatamente, tipo, é muito fácil tu fazer qualquer coisa, é muito intuitivo, é bom. O maior foda é que, tipo, por mais intuitivo que ele seja, a galera falou, não dá pra você fazer muita coisa além de Mario, né? Tá certo que é Mario Maker, mas, tipo... Não, mas tem... Eu tô vendo muita coisa diferente, assim, que eu não esperava. Tem. É, mas eu vi uma fora o que dá vergonha pra fazer. Alheia, assim, os caras achando que fez um bagulho fantástico, assim. Não, sim. Eu falei, nossa senhora. Não, mas, tipo, tem uma galera que tá, com certeza, tipo, estudando level design por ele. Olha a Bleed, cara. Vale R$300, isso que é o pior. Tá R$300 mesmo, galera. Se você for comprar caixinha aqui no Brasil, é 300 conto. R$300, velho. Mas aí, acho que nenhum jogo vale R$300. Cara, R$300, velho. R$300 é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, cara. Tá, não, pera aí. É $60? Então, não, tá R$300 a caixinha. A caixinha, a caixinha é só os caras importando. Você vai no Mercado Livre, que é o mais barato, os caras vendendo a 300 conto. Tá foda. Mas se tu for pegar, tipo, com dólar, digamos, a R$4... Dólar R$4, 60, 6, 4, 24, mas... eles não vão pôr R$4, eles vão pôr lá pelos R$4,30 o dólar no seu cartão. Não, pegar certeza. O lucro dele, né, pô? É, sim. Então, mas sem imposto nenhum, só pela conversão direta, o jogo tá 240 conto. É. Sim. 240 conto, e que nem eu falei, o seu cartão não vai pôr hoje em dia com o dólar desse jeito, não vai pôr R$4, nem fudendo, vai pôr uns R$4,30 no mínimo. Ninguém é idiota, né? É o que eu falei, o... no fim. A gente foi no evento da Konami lá, teve isso também, né? Nesse tempo que não teve podcast. A gente foi pra Arena Corinthians, beber de graça e ver os anúncios da Konami. Não foi essa semana? Não. E? Teve dois eventos. Teve um no Rio também, bom. Que o Guerra foi. Foi no Maracanã. É, então. O aqui foi na Arena Corinthians, lá foi no Maracanã. Foi legal que eu me perdi quando eu tava chegando. E eu saí no estádio, assim. Eu vi o gramadão vazio, só tava eu lá sozinho no estádio gigantesco. Foi bem massa. Então quer dizer que você pagou pau pro meu estádio? E não. É um estádio de futebol. Mas tá. Tipo, já que é pra ser zero torcedor assim, tá. Obviamente por ter sido construído há menos tempo, né? Ele tá com uma estrutura mais bacaninha que o Morumbi. Assim, o Morumba precisa de um trato legal. Né? Ó, o Eduardo Machado falou, só de cortar pra você. Ele falou que dá pra beber muita cerveja na praia. Cara, e é verdade, com R$300 dá pra você pegar um busão, ir pra praia, beber o resto em cerveja e voltar, cara. Tá, mas aí... Se beber muita cerveja com R$300. Sempre dá isso, cara. Você pode ir lá e tomar uma cerveja só e voltar, já deu. Já... Não, mas é muita cerveja, tu. Deve ser o quê? Vamos supor, deve ser uns R$80 a passagem daí de São Paulo pra Santos. Não, 70? Menos. Não, não chega a 40, nem fudendo. Nossa, então dá, 40, então dá pra você entrar como alcoólico em Santos, então, cara. Dá pra você ir pra Santos e entrar como alcoólico lá no bagulho. Você pode beber em casa também, não precisa ir pra praia. Não, mas é mais gostoso. Se tem interesse, né, por que você vai até a praia pra tomar cerveja, cara? Onde é mais caro assim. Cara, tem camarão recém-pescado. Cara, tem mulher de biquíni, tem camarão recém-pescado. Cara, que. Tuba, pelo amor de Deus, Tuba, não me decepciona, cara. Você tá indo bem esse ano, cara. Esse ano estava legal, cara. Não, Tuba. Vamos encerrar. Acabou o podcast, GameSoda Live, obrigado. Eu ia falar que. Não, mas estamos falando de economia agora aqui, vamos. Então, eu ia falar que a Konami, a situação chegou em tal que a Konami anunciou lá na conferência para a imprensa, os jogos vão sair a R$200 e deu aquela pausa dramática para aplauso. E tipo, vejam que incrível, vocês podem comprar um jogo por R$200. É, e ano passado tava sendo a 100 o PES, né? É a versão do PS4, a versão do PS3 tá mais barata, né? Tá 160, eu acho. Sim, mas também tá um lixo, né? Não sei. Não, eu li por aí que tipo, a versão do PS3 tá... Não, desculpa, era do PC. A do PC que tava muito ruim. O que é bizarro, porque a Fox, ela tá boa no PC, né? Todo mundo elogiou pra caralho o Falcon. O Brasil é muito bonito no PC. Né? Pensar, cara, que tinha umas vezes que eu paguei muito jogo pro Marcelo, ele tá me devendo aí de Celos. Quê? Você tá me devendo jogo pra caralho, hein, cara. O que você pagou, nem lembro. Desde o Play 3 eu pago o jogo pra você, cara. Tô no seu cu. O que você pagou que eu não lembro? Olha a cara de pau do Cafajeste. Eu não lembro. Vai tomando seu cu, cara. Desde Ninokuri, não, desde. É. Do jogo lá da menininha lá. Como que é o nome do bagulho lá? Aquele lixo, não? Antes? Mônica no Castelo do Dragão. Desde Mônica no Castelo do Dragão eu pago o jogo pra esse cara, velho. E o bagulho chegava no meu cartão R$135, velho. R$135 naquela época. Você vê que coisa bonita, cara. Aí, se voltar, eu pago o jogo pra todo mundo, cara. Fala assim, galera, vamos jogar. Tô dando jogo pra vocês. Você viu comentando no Twitter que, tipo, o fato da gente conseguir. A gente não, né? Que eu tava cagando. Mas o pessoal conseguir debater preço de jogo como se fosse uma questão social em meados de 2010, 2011 assim, mostra que a economia tava prosperando pra caralho, porque não tem como numa crise dessas a gente falar, porra, o preço de jogo é muito importante, hein? Por quê? Oi? Por quê? Porque não é importante. Aliás... Ah, era importante pra quem tá jogando. Não, tipo... é importante, mas... Tipo, mas é... Então vamos subir, vamos supor, se, pro pessoal de classe média que não joga videogame. A gente é classe média, a gente joga videogame. O pessoal que assiste televisão, se subir o preço da Sky, os caras ficam putos, tá ligado? Tipo, porra, subiu o preço da televisão. Se me desse a opção, você quer que abaixe o preço do jogo ou do leite? Eu escolhi o leite. Por quê? Duvido, Tuba! Vai se fuder! Nossa, Tuba! Como você é mentiroso, cara! Não. Como... Nossa, Tuba, que mentiroso! Não, Tuba, de vai, boa, volta, cara. Volta, edita, edita. Tuba, fala aí, o que, que você ia falar, Tuba? Agora a gente vai colocar o Edit Game Sword Online aqui. Pode falar, Tuba, o que, que você ia falar mesmo, Tuba? Do preço do quê que você queria? Você ia falar que o jogo é muito caro, cara. Porra, mano do céu, não, mas vai tomar um pouco de leite, mano, leite, o quê? Tá, como é que mas tu vai falar? O lance do lance é que não é uma questão social, ó. Como é que o Moacir vai lá falar de jogo justo, de baixar o imposto do jogo, tipo, quando o jogo vai estar caro mesmo com o imposto baixo pra ele? Ainda vai estar R$240, no mínimo. Não, o Moacir é, acabou, o cara, né? Chega. Não é graça nem pra zoar com ele. Ah, que agora ele realmente não tem o que fazer, não teria o que fazer nem se ele fosse relevante ainda. O Moacir aparece agora, não, dando essas carteiradas de... Vocês sabiam que o jogo é taxado com o jogo de azar? Não, cala a boca, o trigo tá mais caro, filha da puta. O trigo tá explodindo, vai. Mas tomar eu vou falar pra vocês a sério. O jogo aqui no Brasil é caro, é, de uma forma não correta. Porque vocês lembram que o Steam, ele cobrava preço justo de verdade aqui no Brasil. Agora não tá cobrando mais, porque tá, o dólar tá muito instável. Não, ainda tá. Tá, mas tem alguns jogos de lançamento, né? Que os caras que são as publishers não botam mais o preço normal, né? É, tipo, porque sabe, Spider 5. É, tipo o Fallout. Agora, a Bethesda sempre fez isso. É, mas, mas qual que é o foco aqui? Ah, o foco é o seguinte, o jogo custa $59. Só que na Europa ele custa $60 também, €60. Ele não custa o equivalente a $59. Sim. Ele custa €60, porque é a realidade lá. O certo seria ter publishers aqui, produção aqui, tudo aqui pra centralizar o bagulho aqui e conseguir fazer jogo a R$60. Porque essa é a nossa realidade. Bom, mas até as publishers que tem não estão fazendo isso, né? A Konami tá aqui, mas o Metal Gear tá 200 pilo. Não, mas não adianta. A publisher, aí, aqui, é a publisher aqui é quase uma importadora, cara, tá ligado? Não, mas lembrada que o Street Fighter no Steam tá R$100. Sim, é isso que eu tô falando, Street Fighter tá R$100. O próprio One Piece tá R$90 também. Não, a maioria dos jogos. O Mad Max tava tipo 120, não tava? Sim, o Pirate Warriors tá 90 pelo. No Steam. Deixa eu ver aqui, eu tô com o Steam aberto aqui. Porque é a realidade. E tipo, cara, se você botar jogo de Play 4 e de Sony a R$60 nas lojas aí. Mad Max. O bagulho vai vender pra caralho, velho. Vai vender tipo. Mad Max tá 120. 10, 20 vezes mais do que vende hoje. Não tem como você falar que não. 60 é muito exagero até. É, eu acho que 60 é. Tá, 120. 120. 120. 140 lançamento. Tipo, por 2 meses no máximo. Já vende explodindo. Um problema que a gente tem aqui é que não cai o preço das coisas também, né? Isso eu nunca entendi direito. É. E tipo assim, 3 cara, anos tá R$200 no mesmo jogo. E brasileiro é o não, cara que. Depende do jogo também. Tipo, quando eu tava lá na Austrália. Mario não baixava o preço nunca. Tipo, o Nintendo em geral não baixa. Não, mas é, tipo, lá é especialmente ruim. Tipo, New Super Mario Bros. De DS 2013 ainda tava, tipo, o preço equivalente a, digamos, $50, 40. Joguei de 2006. Você viu algum canguru lá? Eu vi. Pior que eu vi mesmo. Mas viu que é o zoológico? Tipo, não, vi no zoológico. Tava andando mas assim, eu passei por uma estrada que tinha aviso de que canguru podia... Não. É, eu acho que era canguru que podia pular qualquer hora. Ele foi almoçar na esquina, na mesa do lado, que um canguru, assim, como... Não comi carne nem jacaré de canguru e eu meio que me arrependi. Então... Eles vendem, tipo, normal carne de jacaré? Todos. Não, tinha, tipo, carne seca, sabe? Cara. Jacaré? Bom, deixa eu falar, filho de uma puta! Vai tomar no cu! Fala, Henrique, fala. Para! Ó, vai tomar no cu, caralho. Eu até perdi a vontade de falar agora. Negócio é o seguinte, você vai falar que brasileiro não é o cara que mais gosta de videogame aí, caralho? A gente paga o bagulho em vezes aí, 10 vezes aí nessa merda aí, pra pagar um jogo aí, tem nem que eu sei que paga 10 vezes essa bosta aí, tá ligado? Bota R$120 aí se vê se os caras não compram feito o cu deles, cara. Os caras vão endividar aí pra comprar jogo de videogame, caralho. E vocês fizeram perder o tempo do bagulho? Eu tô faz meia hora tentando falar essa porra, merda! Tu já tinha falado isso? Não tinha, não tinha! Eu tava falando, você me cortou pra falar canguru, porra! Canguru, carne de jacaré! Vai tomar no cu, vai lá, vai, volta lá pra aquela merda daquele país lá, caralho! É, tomar no olho do rabo, cacete! Vai, fala aí, agora fala aí, pô! Fala aí do da África aí, do sei lá da onde. Não, mas R$200 carne de jacaré é um absurdo. Não. Tava revendo esse dia que é do comercial do Master System de 90, não sei. Que o cara fala apenas 1 milhão, não sei quantos. Com só 18% de juros. 15 vezes. É. Não, mas realmente, tipo, tá foda pro hobby de games no Brasil agora. Imagina o meu drama, porque eu tô o ano todo ansioso pra comprar o Rock Band, porque eu nunca tive o Rock Band completo. Na época do Play 3 eu era muito pobre e negro. Você vai chamar a galera aí pra jogar? Eu consegui comprar, né? Eu não consigo nem imaginar o preço que os caras vão meter aqui. Então, vai ser mais de R$1.000. Não, mas já era mais de R$1.000, sempre foi. Vai ser mais. Não, mas naquela época era mais de R$1.000 na malandragem, né, tu? Porque os caras sabiam que comprava. Hoje eles sabem que se meter R$2.000, ninguém compra, velho. Não, mas eu acho que vai ser por aí, cara. Nossa, porque... acho que vai ser uns mil e duzentos pau. Não, eu lembro que eu pesquisei já uma vez, era tipo 1.200. O meu eu paguei R$800 na época. 850. Foi... É. Na época. O meu era, não era Rock Band, era o Guitar Hero Aerosmith, que vinha com a bateria, a guitarra e. Não, eu não tava zoando o microfone. Não, era o Aerosmith no começo. Mas é que era o mais barato. Achei barato, comprei, caralho. Quando o Guitar Hero tentou virar a Rock Band, ficou meio escroto. Não, mas a bateria do Guitar Hero é da hora. A bateria do Guitar Hero é melhor que a do Rock Band. É. Eu só lembrava que era tipo, era meio imitação mal feita. A bateria do Guitar Hero dá pra você tocar no Rock Band. A bateria do Rock Band não dá pra você tocar no Guitar Hero. Ah, beleza. Não, mas eu tô falando do jogo, né? Não, o jogo em si eu acho que o Rock Band é melhor, é mais bem balanceado, mais certinho. É, o foda é, mas o Rock Band tem a opção dos instrumentos Pro, né? Só que aí é óbvio, você vai gastar R$1.000 num instrumento só. Mas o Rock Band 3 ele tinha uma bateria versão Pro, que eu lembro que aqui no Mercado Livre era isso, 1.000, 1.500, mas ela tipo, tinha os timbal, tinha tudo completo, na posição, que é uma bateria original, assim, e ela funcionava independente do jogo, com uma bateria elétrica de verdade, assim. Caralho. Era um sonho de consumo. Eu não sei se eles vão fazer isso de novo com 4, mas provavelmente sim. Eduardo Machado de novo. R$1.000, compra uma moto, doido. Não, pior que R$1.000 você compra uma CGzinha, cara. CGzinha é 96, 97, batendo biela, você compra. Você compra. Andando, funcionando. Ah, tá, mas vamos. Ó, então tá com todo mundo combinado. Combinado e convidado. Final do ano na Casa dos Celos. Grande evento de Rock Band. Mas sai mês que vem, né? Já. Sim, você acha que eu vou ter dinheiro mês que vem? Olha. Tem aí o Grandes Fundos Game Suada Live aí. É verdade, tem o Patreon, né? Não, vai metade do troço só nisso. Aliás. Não, pera aí, a gente não tá tão pobre assim do Patreon, né, cara? É. Ah, pra quem ouve essa merda, eu imagino que muita gente que paga ouve. É bom eles terem uma atualização do que tá rolando. A gente gasta basicamente pra jogo de review que a gente não recebe, ainda mais agora que o dólar tá absurdo. O Afro só vai conseguir escrever de Mario Maker, por exemplo, por causa do Patreon, entre tantos outros jogos. Mas acho que tá chegando numa quantidade boa pra gente conseguir melhorar o microfone de todo mundo, né? E esse podcast fica razoavelmente audível. Vou fazer uma festa. É, o Rock Band vai ter Baby Metal, sem comprar na pré-venda, senão não pega. Baby Metal eu fiquei triste. São duas coisas que eu fiquei triste. Baby Metal e Taylor Swift. Ué, não era tu curtindo. Você ficou triste com porque Baby eles se venderam, eles foram pro Tidal, sei lá. Tidal. Sei lá como não era aquela porra lá. Tanto Baby Metal quanto a Taylor Swift foram lá pra aquela merda lá. E que deixaram porra? O Spotify. É o serviço de stream do Jay-Z. e deixaram o Spotify. Do Jay, é do Jay-Z? Sim, é do Jay-Z. Do Jay-Z, que é o marido da Beyoncé, que é amigo do cara que roubou o troféu da Taylor Swift. Daí esse ano, tipo, se desculpou, pá, mas falou que ele sonha muito com o sucesso, não sei o que lá, e deixou o troféu no chão, assim. Ou seja, os caras mais pau no cu do universo. Imagina uma galera pau no cu. Hã? Tem esse lado do Rinks pouco explorado na internet de grande fã que é da cultura pop americana. E da brasileira também. Da brasileira. Eu sigo o Morri de Sunga Branca, sigo Te Dou um Dado. São fofocas, blogs de fofoca. Não, você não ouve música brasileira. Ah, música brasileira eu não escuto. Eu só escuto as fofocas, né, cara? Fala as suas cantoras favoritas americanas. Você gosta da Ariana Grande? Ariana Grande é minha favorita atualmente. Eu gosto muito da Taylor Swift. Gosto da Demi Lovato. Acho ela muito boa cantora. Katy Perry eu gosto bastante também. A Lady Gaga eu acho que deu uma decaída. Ela tá muito loucona. Ela tá mais louca do que quando ela era louca. Ela tá fazendo uns bagulho muito underground, assim. Ela gravou um CD inteiro de música, tipo, anos 20, assim, com aquele tiozinho lá, que é o seu nome. Não mais ouvi falar nada dela. O CD... Não, escute o último CD da Lady Gaga. Não tem nada a ver com Lady Gaga. É aquelas músicas dos anos 40, 20, de 20 a 40, assim, aquelas músicas bem compassadas. Frank Sinatra e tal. É aquelas músicas de clube antigas, assim. E ela gravou com um tiozinho que é famoso disso. E não tem absolutamente nada a ver com ela, cara. E ela gravou porque ela curte. Ô, Ricks. Mas acho bom isso, acho legal quando o artista assim faz o que ele quer e foda. Não, é bom porque ela é talentosa e ela gosta de fazer isso. Só que eu acho que meio que pros fãs, eu era muito fã dela. Acaba meio que estabilizando, assim, você fica meio perdido. Ricks. Nessa época, a primeira metade do século XX, não era Lady Gaga, era Lei Seca lá, né? Puta que pariu. Já passou de uma hora, tá quase uma hora e dez. O cara tá perguntando se a gente tá vendo a Fazenda. Eu acho que é hora de terminar o podcast. Ô, cara, um bloquinho meio, tô imaginando o Riggs escutando a Ariana Grande. A Ariana Grande é bom demais, cara. A menina canta pra caralho, velho. Você não vai escutar por quê? Porque é música de mulher, aí preconceituoso é você. E os caras falam que machista sou eu, vai tomar no cu. Eu tenho uma playlist de música que eu uso pra treinar pra dançar e tem umas Ariana Grande forte lá. Ó, escutem o vídeo dela. Escutem o vídeo dela. Assistam o vídeo dela no programa do. Como que é o nome do cara? Eu vi esses dias. Eu quero ser o cara e. O meu sonho é ser aquele cara e eu não lembro o nome dele. Como que é o nome? Jimmy Fallon. Escutem o vídeo dela no programa do Jimmy Fallon, que ela imita a Britney, a Christina Aguilera e aquela do Titanic lá. Cláudia Leite. É quase a Cláudia Leite, é a Cláudia Leite do Canadá. A Celine Dion é a Cláudia Leite do Canadá. É, cara. Né? A Celine Dion é a Cláudia Leite do Canadá, cara. É claro isso é muito claro. Só que tipo assim, não tinha. Lá no Canadá não tinha uma. Como que é? Ivete Sangalo. Se tivesse uma Ivete Sangalo, não ia rolar pra Celine Dion, entendeu? Infelizmente aqui no Brasil tem uma Ivete Sangalo. Por sinal, o maior attention whore do Brasil da música brasileira é a Cláudia Leite, né? Vamos falar a verdade. Ninguém gosta realmente dela. Eu não tô por dentro disso aí, eu não sei. Ela é muito attention whore, cara. É tipo assim, ela nunca conseguiu ficar na dela, tá ligado? Ela nunca conseguiu brilhar sozinha, usando um clichê. Eu odeio a Ivete, eu já escutei muitas coisas horríveis sobre a Ivete. Só que eu acho ela preferível do que a Cláudia Leite. Tipo, juro por Deus, tinha o meu cunhado, ele tava. Ele foi pra um hotel e tava a Ivete Sangalo lá. E aí ele tava mexendo no celular, cara. Mexendo no celular, sim. E ele entrou no elevador. E ela entrou junto. E aí ela falou assim pra ele: eu vi que você tava tirando foto minha, me dá aqui o celular que eu vou apagar a foto. Ele ficou tão sem reação, cara, porque ela meteu a mão no celular dele, assim, ó. E ela foi nas fotos e não tinha nada, né? Sim. Daí ela falou assim, é, não sei o que lá. Mas ela meteu a mão no celular dele, cara. Achou que ele tava tirando foto dela, velho. Olha que mina louca, cara. Sim, imagina sim. Se sou eu. É Ivete Sangalo, cara. O elevador abre no andar seguinte com 3 seguranças. Você é o Marcelão, cara. Galera já algema ele, tira ele algemado. Acha que o celular é bomba. Que tem maconha no dread, não sei o que lá, né? Enfim. Mas esse é uma história real, vocês uma história real. O tema hoje era Mari, gente. Então. É, basicamente tudo isso é metalinguagem, a gente tava falando de Mari, vocês interpretam. Tem que assistir de novo o podcast pra entender realmente. É o que falta no Role Games hoje em dia, essa capacidade de abstração. É tudo muito literal. Por isso que o pessoal tá nessas briguinhas idiotas com o Phantom Pain. Aprendam a ler as entrelinhas dos jogos. Não vamos falar sobre isso. Tipo, dá pra falar sobre isso muito tempo e não sei se vocês querem fazer 2 horas de podcast. Quando hoje era pra ser uma. Deixa eu beber. Essa foi a dica final, seu aloprado. Aham, dica. Aham. Tá bom. Então é isso. Mais curto hoje. Ainda tá rolando o Queens of the Stone Age, acho que já vai começar o System. Mais curto por 20 minutos, né? Nunca é mais curto. Olha o Afro acelerando. Os caras estão martelando a ideia que tem que ser 1 hora desde que a gente começou o podcast. Então, mas tem que fazer pra ser 1 hora, né? Não pode ficar forçando a ser 1 hora. Não vai perdendo o gás. Tem que decidir que vai ser 1 hora, ele acaba às 11 cravado. Ai, que delícia de cerveja tá hoje, viu? É tá que geladinho. Hoje a gente veio só interagir com o nosso estimado público, né? Mas se a gente... E tem 30 e 34 pessoas assim sempre, isso que eu gosto. Porque são 30 pessoas tão derrotadas quanto a gente. Desculpa, Delta, desculpa dessa vez. Tô aqui assistindo a gente. Nossa, a Maciel sabe o horário do System na ponta da língua. Dela é New Metal mesmo. Mas enfim, a gente vai ter vários. Agora nessa nova fase do Games Fala Live, não vai ser mais games. Semana que vem o tema vai ser divas do popstar norte-americano. Daí na outra semana vai ser futebol, mas futebol de verdade, não games. Vamos falar sobre as últimas rodadas do Brasileirão. E o que está acontecendo no campeonato espanhol. E daí na outra semana vamos falar sobre como que está as rodadas da MLB. Da MLB. MLB do beisebol. Que vai chegar perto da World Series. E vai ser, enfim. Vamos falar depois do quarto programa técnica sobre hentai, que o cara acabou de me dar ideia que eu tava sem ideia pro quarto. Como bater punheta com as duas mãos. Tô usando spoiler já de tudo. É isso aí. Fala alguma coisa, Tubão. Você falou muito pouco hoje. É isso aí. Não sei. Tô querendo acabar já também. Canta uma canção pra nós. Qual a sua nota pra 2015? Qual a sua nota? Tá um 9 aí. Tá um 9. É, o Tubão tá tendencioso. É, o Tubão tá tendencioso. Puta que pariu. Não, o Tuba tá mal, 4, o Tuba tá 9. O que será que aconteceu com o Tuba aí? Marcelo, qual é a tua nota pra 2015? Cara, é que 2014 foi muito lixo. E esse ano eu tô conseguindo conduzir as paradas. Pelo menos 7,5, mas acho que 8, vai. Boa. E você, Afrinha? Quantas? Quantas notinhas? 8 também. E 8 no teu cu, filha de uma puta. Também, pode ser. Bom, né? Lazareto. É. Tá bom, mano, tá bom. Ó, o Jubo Paulo, não sei não, hein. Não vou nem ler o que ele falou aqui pra não ficar gravado, mas acho que ele tá marcando aí, hein. Marcando pontos. Ah, tem uns stalkers no Twitter aí que os caras ficam enchendo. Eu nem ia falar nada. Tuba, vamos lá, hoje o Tuba tá aqui. Tuba, qual foi o máximo de vezes que você bateu punheta quando você era moleque? Assim, no dia, 24 horas. Não, não foi muito, não. Foi tipo mais 3, 4. 3, 4, Tuba! 3, 4 você bate hoje, caralho! No mesmo dia? No mesmo dia, lógico! Hoje você não bate 3 punhetas por dia, Afro. Você acorda e bate uma. Hora do banho lá pelas 4 horas da tarde, você bate outra. Aí, tipo, na hora de dormir, você bate outra. Bateu 3. Tipo, é só questão de querer bater 3 punhetas por dia. Na época que você é moleque, você tá com testosterona pra bater 14 punhetas, cara. Pô, velho. Não, velho, não dá. Como ainda que mais dá? Eu bati. Imagina, tu vai tomar banho, aí logo depois tu sai pra rua, é horrível, velho. Não dá certo. Não, mas que sair pra rua, cara? Que sair pra rua, malandro? Que tá falando disso? Quando tem moleque, sair tem pra aula, rua. Tem que ir pra aula. Que aula, cara? Que aula? Não, já bati punheta na escola já, mano. Ah, imagina. Aí é hora de acabar, que daqui pra frente é só uma ladeira abaixo só. Bater a punheta na rua é crime, eu acho. Eu nunca bati punheta na escola. Mas tinha um grande colega nosso que bateu punheta, foi pego pelo zelador da escola batendo punheta. Então, o nome dele era Belardo. A história é boa. Era muito bom, cara. Todo mundo passava no corredor e ficava falando: Abelardo, Abelardo. E fazendo sinal de punheta assim, ó. Abelardo, Abelardo. Pra quem não tá assistindo aí, deixa eu botar na câmera pra quem tá assistindo. Então, tipo, quando eu tava na terceira série, pelo menos falaram, né? Eu não vi. Mas tinha um colega meu batendo punheta na frente da mesa da professora. Que beleza. Mas é. Cara, o pessoal só não tem o corpo fechado pra umas polêmicas envolvendo racismo, machismo, assim. O pessoal só sente que o bagulho é muito ofensivo porque eles não lembram como é a escola. É muito bizarro o quão humilhante é a rotina na escola. Olha o Hanks, que bonito. O Rico Zordo falou: na quarta seu pinto só rota, mas não é pra sair porra. Na época que eu bati isso aí, eu acho que isso aí é tanta porra. Do meu pau. É tipo, dá aquela fechadinha no cu assim, você sente aquela tremidinha. Você gozou, cara, tá ligado? Até sem sangue, né, Henrique? Até sem sangue, malandro. Porra, delícia de punheta, cara. Vamos lá. Uma tendência boa de 2015, que eu acho que foi bem 2015 assim, é quando o Tuba falou da galera stalkeando ele no Twitter, eu pensei nisso. Tá bem mais individual a relação da galera no Twitter com a gente, né? Interagir com cada pessoa separadamente. E antigamente era só com a conta do Games Foda mesmo. Eu achei bacana. Tô a favor, assim, achei massa. Essa galera me odiando. Pô, todo mundo tomar no cu do Twitter, vai pra puta que pariu. Conta que você tá bebendo desde que hora? Desde as 6 horas da tarde, mano. Então, agora são 10 para as 11. É, agora já vai dar conta. Uma hora e meia de podcast. Não precisa fazer a conta, eu conto para vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 latas. Até agora, essa é a 13ª na minha mão. 3 latinhas. O Reconsordo falou que começou a usar o Twitter por causa do Games Foda. Olha só. Ah, então, isso aí, galera, não tem mais nada pra falar. É por isso que a gente devia ter terminado há 20 minutos atrás. Obrigado aí, Tim. Depois ainda fica reclamando. Você fala pra caralho. Eu fico aqui tentando terminar, ninguém quer terminar porra nenhuma. Pô, mas é verdade, não é? É tipo... Sim, você tá terminando. Mas eu tenho que me disciplinar também. Eu tô dando pito em vocês, tá, mas eu também tenho que me disciplinar. Ai, meu todos Deus temos Deus. Que nos disciplinar a terminar o podcast com uma hora. É assim, igual a mensagem que eu mandei quando já deu uma hora. As pessoas... Que, eu não vejo esse mesmo. Chat aqui. Oi? Cadê? Deixa eu ver. Não, Afro, ou oh, já deu uma hora. Ai, que fantástico. Tá, então vamos acabar. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Já caiu 2 viewers dos 30, agora já acabou mesmo. Tem que dar um mesmo. Nome pra esse aqui, porque não foi sobre nada. Bom Rock and Real pra vocês. Rock in Real. Rock in Real. Rock in Real. Não é Rock in Real, é Rock in Real. O quê? E musou da Celine Dion batendo punheta. Oh, muito bom, cara. Gostei desse episódio. Eu duvido que o Tuba vai colocar esse nome. Mas, eu não tenho ideia que eu vou botar o nome. Pois é. Foi bem bosta esse podcast, amei, parabéns. Obrigado. Obrigado, Fábio. Semana que vem a gente volta com mais organizado. Muito bom. Não, a gente volta com bosta. Eu vou perguntar agora se a galera curte mais a questão de tema. Bom, é bom ter tema mesmo assim, né? É bom ter tema. Tema é muito chato, cara. Eu duro nos temas. É que, ó, Rinks, olha só, hoje fazia 3 semanas que a gente não falava porra nenhuma, então o papo fluiu, mas talvez outra semana não seja assim. Toma álcool aí na tua casa, velho. Não. Álcool Zulu. 98%. Toma uma xicrinha pra você ver se você não fala. Não, não fala, você já tomou? Você perde a voz na hora, é horrível. Mistura com água, é açúcar. Água, açúcar, álcool Zulu. Passa na torrada. Passa na torrada. Álcool e gel na torrada, quero ver se você não fala, caralho. Você fala até as coisas que você nunca falou aqui, malandro. Enfim, gente, ó, tá uma música bibit pra final de programa. Muito obrigado, galera. Obrigado, Tuba, Arthur Zeferino. Ei. Marcelos Vinícius. Boa noite. E Luigi Ligocchi. Boa noite. Isso é muito boa noite. Qualquer pergunta, vai tomar no seu cu. Um abraço. É isso aí, senhoras e senhores. Vamos ao Celinho Punheta. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.